No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Criador do céu e da terra, da água e da vida, animais e plantas, o ar que o pulmão respira, o cosmos, planetas, luas e estrelas, a lei da gravidade, meteoros, cometas, o sol que brilha, fornecendo energia, 365 dias é o ano, 24 horas é o dia, tudo em perfeita harmonia, rege a natureza, complexidade total, teorias, incertezas, admiro ciência, sou fascinado por astronomia, de tudo um pouco, toda informação é bem-vinda, bilhões de galáxias, a nossa é a Via Láctea, estamos apenas engateando, muita coisa inexplorada, somos um grão de areia na vastidão do infinito, como Deus é maravilhoso em proporcionar tudo isso, me chamo Guido e respeito todas as religiões, é muita gente no mundo, diversas opiniões, católico, evangélico, espírita e candomblé, budista, hindu, cada um tem sua fé, quem sou eu para julgar o certo e o errado, o livre-arbítrio é fato, escolha o seu lado, índio, asiático, branco e negro, aliança racial, delatando o preconceito, perante a Deus, somos todos iguais, a frase da igualdade, descanse em paz. Agora com vocês, meu irmão, Fabinho. Não tenho a pretensão de julgar etnia ou religião, porém não posso me furtar de viver os ensinamentos das Escrituras Sagradas, onde a Bíblia nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irei compartilhar uma passagem bíblica para nossa reflexão, que se encontra no livro de Eclesiastes 9:16. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Todavia, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que o clamor de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador faz grande dano ao bem. Que todos estejam em paz. Amém.